1074, chame Recife, 1251, alterne 133, decimal 25. O 1074, copia o controle. O 1074, controle. Contra 305, contato radar, sua nível de voo 330. Após 2000 pés, está autorizado direto ao meu Fox 08. Romeu Fox 08, após 2000 pés, subindo por 35630. Rio 5972, boa noite, subida 400, sob contato radar, direto eu. Direto eu, 5972. Tantra 305, passa nível de voo 160, chame Recife 1685 alterno 2545. 268, 2685, essa é com nada? 2545. 2545, boa noite, obrigado. Boa noite. Rio 5972, chame Recife 1251, alterne 13325. 1251, 13315. 1335, 3325, por favor. Xanar 624, boa noite. Boa noite, Xanar 624, contato radar, subou o nível de voo 190, saída Pucajambo, Aracaju. 190, Pucajambo, Aracaju. Autoriza Aracaju? Mantenha a saída, guarda de coordenação, Xanar 624. Saída, 624. Xanar 6224, autorizado direto a Aracaju. Aracaju, grato, 5809, sendo identificação, chega da Mari, desça para nível de voo 050. 050 na Mari, perdemos contato com o centro Recife, 5809. Presente. 09, pode voar ITAP, está presente? Autorizado. Voa ITAP, descendo 50, obrigado. Ryanair 6224, chame Recife 12685, alterne 12545. Recife 12585, boa. Sobe 5809, desce para 2000 pés, ajuste 1019, livre meta, posso estabilizar. Boa senhora, estabilizado, FJET. Muito boa noite, eu vou com 1805, cruzando 210, informação Bravo. Voo 1805, acima da identificação chegada Mari, desça para nível de voo 050. Identificou Mari, desce 050, voo 1805. pousador Webjet 5809. Webjet 5809, torre 186. 186, boa noite. Boa noite.